Olá, caros alunos do CPED Cursos! É um grande prazer termos vocês aqui em nossa sala de aula virtual do curso de Auxiliar Contábil. Eu sou o professor Luiz e estarei com você, repassando e refletindo algumas questões e conteúdos ligados a este curso. Começaremos abordando um pouco sobre a história da contabilidade, como tudo iniciou. A origem da contabilidade está ligada à necessidade de registros do comércio. Há indícios de que as primeiras cidades comerciais eram dos fenícios. A prática do comércio não era exclusiva destes, sendo exercida nas principais cidades da Antiguidade. Na medida em que as operações econômicas se tornam complexas, o seu controle se refina. As escritas governamentais da República Romana já traziam receitas de caixa classificadas em rendas e lucros, e as despesas compreendidas nos itens salários, perdas e diversões. Frei Luca Pacioli foi matemático, teólogo, contabilista, entre outras profissões. Deixou muitas obras, destacando-se a Suma de Aritmética, Geometria, Proporcionalità, impressa em Veneza, na qual está inserido o seu tratado sobre contabilidade e escrituração. A obra de Frei Luca Pacioli, contemporâneo de Leonardo da Vinci, que viveu na Toscana no século XV, marca o início da fase moderna da contabilidade. A obra de Pacioli não só sistematizou a contabilidade, como também abriu precedente que para novas obras pudessem ser escritas sobre o assunto. Então vimos um panorama da história da contabilidade em todo o mundo. Mas especificamente no Brasil, como foi este processo? No Brasil, a vinda da família real portuguesa incrementou a atividade colonial, exigindo devido aumento dos gastos públicos e também da renda nos estados. Um melhor aparato fiscal. Para tanto, constituiu-se o erário régio, ou o Tesouro Nacional e Público, juntamente com o Banco do Brasil, 1808. As tesourarias e fazenda nas províncias eram compostas de um inspetor, um contador e um procurador fiscal, responsáveis por toda a arrecadação, distribuição e administração financeira e fiscal. Muito bem, fizemos esta abordagem de forma cronológica do surgimento da contabilidade no mundo como um todo. E agora, começaremos uma abordagem para entender e compreender melhor a contabilidade. A contabilidade tem como seu objetivo principal controlar e também prestar informações sobre o patrimônio de uma empresa e também aos diversos usuários das informações contábeis. A contabilidade pode estar bem definida como registro de todos os fatos que ocorrem na empresa, como, por exemplo, compras, vendas, pagamentos, recebimentos, entre outros, ou seja, tudo o que movimenta o patrimônio da empresa. Então, caros alunos, podemos perceber a importância da contabilidade no meio empresarial. Continuaremos nosso estudo abordando a classificação geral da contabilidade, que está dividida em bens, direitos, obrigações, patrimônio líquido, receitas, despesas. Iniciando nossa definição sobre o que são os bens da empresa, são considerados bens tudo o que possui valor econômico e que pode ser convertido em dinheiro, sendo utilizado na realização do objetivo principal de seu proprietário. Os bens podem ser classificados em móveis, dinheiro, veículos, máquinas, estoques, etc. E também os bens imóveis, prédios, lotes, entre outros. Ainda fazendo a distribuição, podemos também classificar os bens como os tangíveis e intangíveis. Os tangíveis, de regra, como sabem, é tudo o que pode ser tocado, dinheiro, edifícios, veículos, estoques, enquanto os intangíveis são a marca, patentes, ponto comercial, domínio de internet. Partiremos agora para os direitos. são os recursos que a empresa tem a receber e que geram benefícios presentes ou futuros. Ou seja, é o poder de exigir alguma coisa. Pode ser, por exemplo, o valor que uma empresa receberá decorrente de uma venda a prazo. Outro item da classificação são as obrigações. São dívidas, valores a serem pagos a terceiros, empresa ou pessoa física. As obrigações fazem parte do passivo da empresa. Quando se compra um bem a prazo, ele integra-se ao patrimônio a partir do momento que o fornecedor o entrega. Como foi uma venda a prazo, a empresa passa a ter uma obrigação com o fornecedor, representada por uma conta a pagar equivalente ao preço do bem. Assim como aumenta, de um lado, o ativo bem da empresa. De outro lado, aumenta o passivo obrigação da empresa. Entendendo a definição de obrigações, partiremos agora para o patrimônio líquido. Representa aquilo que, de fato, a pessoa tem, isto é, sua riqueza efetiva, o que lhe sobra depois de pagar todas as suas dívidas. O patrimônio líquido é a diferença entre os valores do ativo e do passivo de uma entidade em determinado momento. Ou seja, se a empresa tem um ativo, bens mais direitos, de R$100 mil, em um passivo, obrigações, de R$40 mil, o patrimônio líquido dessa entidade será de R$60 mil. Os itens agora que vimos foram os bens, os direitos e obrigações. Estes itens são chamados de itens patrimoniais, pois estão ligados ao patrimônio da instituição. Veremos agora os últimos dois itens, que são as despesas e receitas. Estas já fazem parte do resultado da empresa. Iniciando por despesas, que são os valores que a empresa gasta no decorrer de suas atividades. Estes são necessários para dar andamento às atividades. Nesse ponto de despesas, é importante pararmos e fazermos uma reflexão para distinguir custos de despesas. Enquanto custos é a soma dos gastos incorridos e necessários para a aquisição, conversão e outros procedimentos necessários para trazer os estoques à sua condição, ou seja, matéria-prima, mão de obra, depreciação de máquinas. Enquanto, por outro lado, temos as despesas. É o valor gasto com bens e serviços relativos à manutenção da atividade da empresa, bem como os esforços para a obtenção de receitas através da venda dos produtos. Exemplos: materiais de escritório, salários da administração. Por fim, nosso último item da classificação contábil, que são as receitas. Elas são consideradas como o dinheiro que a empresa recebe ou tem direito a receber, proveniente das operações da mesma, receita de serviços prestados, receita de aluguel, receita de juros, receita de vendas. Agora, seguindo o nosso conteúdo e já tendo por base as informações sobre a classificação da contabilidade, veremos agora os tipos de situações patrimoniais que uma empresa pode ter. E são elas: negativa, positiva, nula. A situação negativa, devemos saber que será quando a soma das obrigações será maior que a soma de bens e direitos. A situação positiva será quando, justamente ao contrário, as obrigações forem menores que os bens e direitos. E, por fim, a variação nula, quando os ambos forem iguais. Então, em resumo a esta parte de classificação, vimos que a contabilidade de uma empresa, independentemente de seu porte ou da atividade que ela exerce, está dividida em dois grupos. O primeiro é o patrimonial, onde nele estão os bens e os direitos e obrigações. E o outro grupo, os resultados, que são as despesas e receitas. Seguindo o nosso estudo, faremos uma abordagem sobre uma ferramenta contábil muito importante. Com ela, que conseguiremos ter uma base no processo de escrituração que veremos a seguir. Caros alunos, estou falando do plano de contas. O plano de contas é constituído pelo conjunto de normas e procedimentos utilizados em uma empresa para uma boa utilização das contas do sistema contábil. tendo como finalidade principal servir de guia para o lançamento desses fatos. Desta forma, através de um código, poderá-se observar a que grupo cada conta pertence. Vejamos agora os códigos contábeis utilizados em uma empresa. Em sua apostila, poderá ver uma exemplificação do plano de contas, para que possa compreender melhor. Mas como citamos em resumo, trata-se de uma codificação, aonde que através deste código será possível verificar o devido lançamento. É muito importante que tenha feito esta análise em sua apostila. Muito bem, agora que realizou a análise do plano de contas, partiremos uma abordagem sobre a escrituração. A técnica utilizada para registros dos fatos contábeis é chamada de escrituração. A escrituração visa, acima de tudo, controlar o patrimônio da empresa, mas também visa a apuração do resultado da empresa, ou seja, verificar se houve lucro ou prejuízo. É importante lembrar que quando estamos falando em registros contábeis, estamos falando dos atos que movimentam a contabilidade de uma empresa, que podem ser basicamente vendas, compras, pagamentos, recebimentos, entre outros. Ou seja, tudo aquilo que movimenta a contabilidade de uma empresa. Os registros são denominados também como lançamentos, os quais são lançados nos livros contábeis da empresa, que são o livro diário e o livro razão, além de outros livros que auxiliam a contabilidade. Devemos saber que a escrituração segue o método criado ainda na Idade Medieval, o método das partidas dobradas. As partidas dobradas são usadas para estabelecer um nível entre débitos e créditos de uma conta. Mas por que a utilizamos? Na verdade, até hoje não foi comprovado outro método que possa ser melhor do que o método das partidas dobradas. Para entendermos melhor, vamos utilizar a seguinte situação. Uma empresa realiza uma compra de mercadorias no valor de R$6.000 a prazo. Por exemplo, desta forma, se gerou um fato contábil que pertencerá à conta do passivo de uma empresa, por se tratar de uma dívida, não é mesmo? Porém, devemos observar que esta dívida nos gerou outro fato contábil na empresa, que foi a entrada de mercadorias na empresa, ou seja, uma conta de ativo pode se tratar de um bem para a empresa. Então, podemos entender que sempre quando gera um débito na empresa, sempre haverá um crédito no mesmo valor. Ou seja, teremos um débito na conta estoque de R$6.000 e, ao mesmo tempo, um crédito na conta fornecedor de R$6.000. É muito importante entendermos esta lógica, pois todo o processo de escrituração segue o formato apontado através do método das partidas dobradas, com base nesse método que desenvolveu o mecanismo de débito e crédito que conhecemos hoje. Para o lançamento correto dos fatos contábeis de uma empresa, é essencial que sejam seguidos os procedimentos passo a passo. Sempre quando nos deparamos com um fato contábil, devemos agir da seguinte forma. Primeiro passo será identificar as contas envolvidas. Sempre serão pelo menos duas contas, tais como caixa, capital, estoque, água, luz, telefone, cliente, fornecedor, entre outros. Segundo passo, identificar a que grupo cada conta pertence. Uma conta só poderá pertencer a apenas um grupo ativo, passivo ou patrimônio líquido. Terceiro passo, identificar qual é o efeito do fato em cada conta envolvida, ou seja, qual elemento contábil aumenta ou diminui com este fato. Sendo assim, saberá o que será débito e o que será crédito. Quarto, efetuar o lançamento segundo o mecanismo de débito e crédito. A escrituração contábil possui duas funções. Uma é a função histórica, que consiste nos registros dos fatos contábeis em ordem cronológica, ou seja, é realizado o registro na medida em que os fatos contábeis ocorrem, sendo estes registrados no livro diário. O livro diário é muito importante para a escrituração contábil, pois ele é o registro básico e nele devem constar os lançamentos dia a dia, todos os atos ou operações que possam modificar o patrimônio da empresa. Em sua apostila, caro aluno, você encontra vários exemplos de um livro diário. Acredito que já tenha visto na leitura que realizou anteriormente. Um outro livro, aonde os lançamentos são passados após o livro diário, é o livro Razão. O livro Razão também pode ser conhecido como fichas ou razonetes. Ele é utilizado para resumir e também totalizar em cada conta os lançamentos efetuados no livro diário. Desta forma, o livro Razão reflete exatamente aquilo que foi lançado no livro diário. Mas de uma forma mais individualmente, ou seja, separando todas as contas. Em sua apostila, conseguirá entender como os lançamentos feitos no livro diário agora são lançados de formas separadas no livro Razão. Após esta escrituração dos lançamentos do diário no livro Razão, a próxima etapa é fazer o balancete de verificação. É conhecido por ser um demonstrativo contábil que reúne todas as contas em movimento na empresa e seus respectivos. Através do balancete, é possível chegar a vários resultados importantes para a contabilidade da empresa durante o exercício, bem como elaborar outros demonstrativos contábeis importantes, como a demonstração do resultado, antiga DRE, demonstração do resultado do exercício, e balanço patrimonial, BP. É importante lembrarmos que a soma dos saldos devedores deve ser igual à soma dos saldos credores. Se houver desigualdade, é sinal de que há erros na contabilidade da empresa. Em sua apostila, encontrará um modelo de balancete de verificação, onde os dados da razão do diário que foram posteriormente lançados no livro Razão, agora estarão no balancete de verificação para obter a verificação do resultado da empresa. Continuando agora a nossa abordagem sobre os conteúdos do módulo, abordaremos algo muito importante dentro do processo contábil, que são os índices de liquidez. Os índices de liquidez avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente às suas obrigações, sendo de grande importância para a administração dar continuidade nas tomadas de decisão, pois as variações desses índices devem ser motivos de estudos para os gestores. Essa liquidez vai decorrer de uma série de fatores como a capacidade que a empresa apresenta para ser lucrativa, a maneira como seu ciclo financeiro é administrado, as decisões estratégicas tomadas em relação aos financiamentos e investimentos feitos na mesma. Os índices de liquidez que normalmente são utilizados são índices de liquidez geral, ILG, índices de liquidez corrente, ILC, índices de liquidez seca, ILS, índices de liquidez imediata, ILI. Veremos agora cada um deles. O índice de liquidez geral é utilizado para se verificar a saúde financeira a curto e a longo prazo da empresa. Para obtermos ela, devemos, como consta na apostila, somar o ativo circulante mais o realizável a longo. Este resultado será dividido pela soma do passivo circulante ou exigível a longo prazo. Lembrando que o ativo circulante são os direitos realizáveis no exercício. O realizável a longo são os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte. E também o passivo circulante compreende as obrigações vencíveis no exercício. Em sua apostila, conseguirá ver uma exemplificação da fórmula. O próximo índice que veremos é o índice de liquidez. O índice de liquidez corrente demonstra a capacidade de pagamento da empresa em curto prazo. Ele nasce da confrontação de quanto a empresa possui no ativo circulante com as dívidas existentes no passivo circulante. Ou seja, se a empresa possui recursos suficientes no ativo circulante para cobrir suas dívidas de curto prazo. Temos também o índice de liquidez seca. Este índice apresenta uma situação mais adequada para a situação de liquidez, uma vez que dele são eliminados os estoques que são considerados como fonte de incertezas. Com a retirada dos estoques, a liquidez da empresa passa a não depender dos elementos não monetários, suprindo assim a necessidade do esforço de venda para quitação das obrigações de curto prazo. Outro índice é o de liquidez imediata. Esse índice é usado para medir a capacidade da empresa em honrar seus compromissos a curto prazo com o que possui de disponibilidades, ou seja, quanto a empresa tem imediatamente disponível para pagar suas obrigações. Este índice elimina a necessidade de cobrança para honrar as obrigações. Com o desenvolvimento do mercado de crédito, esse índice passou a ter pouca relevância à maior parte das empresas. Um outro ponto muito importante, ainda no processo contábil, são os indicadores de rentabilidade. Vale lembrar que esse item, como os índices que citamos anteriormente, são muito importantes. Muitas vezes necessários para a aquisição de financiamento, além de servir para a tomada de decisões. Os indicadores de rentabilidade são usados nas análises financeiras de empresas. Esses indicadores permitem avaliar os lucros da empresa em relação a um dado nível de vendas, de ativos e de capital investido. A rentabilidade mostra quanto o capital investido rendeu, indicando assim qual a situação econômica da empresa. São as índices de rentabilidade: A. Giro do ativo. B. Margem líquida. C. Margem bruta. D. Margem operacional. E. Rentabilidade do ativo. F. Rentabilidade do patrimônio líquido. Em sua apostila, conseguirá compreender através de exemplificações cada um destes itens. Então, caros alunos, concluímos o nosso módulo 1. Espero que tenha gostado de nossa aula.